de ficar sozinha, de sair da linha, dar uma palhinha, mudar de astral. Cansei de viver um amor desconfiado, que só muda de lado, que só vê pecado onde é carnaval. Pra que alguém que vive me podando, que vive cobrando, depois recua e diz que jura que não vai mais viver me controlando, vive me tesourando. Larga minha cintura, se situa. Se eu quiser eu vou pra lua, se eu quiser eu vou nua, se eu quiser vou da avesso, eu não obedeço a sua censura. Se eu quiser eu vou pra lua, se eu quiser vou pra lua, e te proíbo de pedir recibo da minha soltura. Minha luz não me incrimina, é de mais ninguém. Melhor que aceitar a sina e olhar além. Não vou viver clandestina, nem virar refém. Só o meu querer me domina e eu sei querer bem. Se eu quiser eu vou pra rua, se eu quiser eu vou nua, se eu quiser vou da avesso, eu não obedeço a sua censura. Se eu quiser eu vou pra rua, se eu quiser vou pra lua, e te proíbo de pedir recibo da minha soltura. Eu vou pra rua, não tumultua, ficar na sua que mal nenhum tem. Eu vou pra rua, não tumultua, ficar na sua que mal nenhum tem. Solidão não é defeito pra quem anda aliviado. Eu não aceito jaula e cadeado. Eu vou, não é por despeito. Eu vou, porque você tá errado. Eu vou, porque não tem jeito de ser feliz sendo rastreado. Se eu quiser, eu vou pra rua. Se eu quiser, eu vou nua. Se eu quiser, vou da avesso, eu não obedeço a sua censura. Se eu quiser, eu vou pra rua. Se eu quiser, vou pra lua. E te proíbo de pedir recibo da minha soltura. Eu vou pra rua, não tumultua, fica na sua que mal nenhum tem. Eu vou pra rua, não tumultua, fica na sua que mal nenhum tem. Eu vou pra rua, não tumultua, não, fica na sua que mal nenhum tem. Eu vou pra rua, não tumultua, fica na sua.